Baixou o Chulufan com as espadas de prata com sua coroa de escuro e de vício. Baixou Kao Xangô com o machado de asa com seu fogo brabo nas mãos de Corisco. A Bunhê espantou pelas encruzilhadas com todos seus ferros com a lança enxada. E Oxóssi, com seu arco e flecha e seus galos e suas abelhas na beira da mata. Iemanjá trouxe o alumínio, as sereias do mar e um batalhão de 1000 afogados. Iansã trouxe as almas e os vendavais, adagas e ventos, trovões e punhais. Omulu trouxe o chumbo e chocalho de guizos, lançando a doença para seus inimigos. E Nanamuruque, Nanamuruque trouxe a enxada e a vassoura para a terra dos corpos, para o sangue dos mortos. fogo cercado.